tomar juízo pra quê? Diz que eu quero é você. Pra que juízo? E não se pode negar, e nem tem como esconder, que eu tô louco, muito louco por um beijo seu. Pra que juízo? Se eu já perdi o meu e o meu desejo é que você perca o seu. Foi tentando evitar seu olhar, foi tentando fugir de você, foi querendo a vontade ocultar, foi tentando querer me conter, foi pensando no medo de errar, foi lutando pra não me perder. Enlouqueci. Pra que juízo? Se eu já perdi o meu e eu tô querendo, tô sempre esperando que você também perca o seu. Foi querendo a vontade ocultar, foi tentando querer me conter, foi pensando no medo de errar, foi lutando pra não me perder. Enlouqueci. Pra que juízo? Se eu já perdi o meu, eu tô querendo é que você perca o seu. Perca o seu.